Fecheiros 56, capítulo 26, Praga e Peste. Saí de casa um pouco antes do pôr do sol para ver o meu paciente no armazém dos cereais. Não estava melhor, mas também não estava visivelmente pior. A mesma respiração difícil e a febre alta. Mas desta vez, os olhos fundos encontraram os meus quando entrei no telheiro e mantiveram-se fixos no meu rosto, enquanto eu o examinava. Ele ainda estava com o amuleto de penas de corvo na mão. Toquei-lhe e sorri-lhe, e depois dei-lhe mais bebida. Ainda não queria comer, mas bebeu um pouco de leite e engoliu sem protestar mais uma dose do meu antipirético. Permaneceu sem se mexer durante o exame e enquanto bebia. Mas quando comecei a torcer um pano quente para lhe passar no peito, de repente esticou uma mão e segurou-me o braço. Bateu no peito com a outra mão e emitiu um murmúrio estranho. Isto deixou-me um bocado confusa, até perceber que ele estava mesmo a murmurar. Ai sim? Perguntei. Agarrei no saco de ervas e coloquei-o em cima do pano quente. Está bem, vou pensar. Escolhi Onward, Christian Soldiers. Mas ele pareceu gostar. Fui obrigada a cantá-la 3 vezes, até ele parecer satisfeito e deitar-se com uma tosse baixa, envolvido nos vapores de cânfora. Parei no exterior da casa, limpando as mãos com cuidado, com o frasco de álcool que levava. Tinha a certeza de que estava protegida do contágio. Eu tivera esse sarampo na minha infância, mas não queria correr o risco de infectar ninguém. Falaram sobre um surto de sarampo em Cross Creek, disse Lord John, quando contei a Jamie sobre o estado do nosso hóspede. É verdade, Sra. Fraser, que o selvagem é menos capaz de lidar com a infecção do que os europeus? Enquanto os escravos africanos são mais resistentes do que os seus donos? Depende da infecção, disse eu, espreitando o interior do caldeirão e mexendo o guisado. Os índios são muito mais resistentes às doenças parasíticas, como a malária, por exemplo, causadas por organismos daqui. E os africanos lidam melhor com coisas como o dengue, que eles trouxeram de África. Mas os índios não têm resistido muito bem às pragas europeias, como a varíola e a sífilis. Lord John pareceu um pouco assustado, o que me deu uma certa satisfação. Evidentemente, ele só tinha perguntado por gentileza. Não esperava que eu soubesse alguma coisa. Que fascinante, disse ele, parecendo realmente interessado. Refere-se a organismos? Então, concorda com a teoria do Sr. Evan Hunter sobre as criaturas miasmáticas? Agora foi a minha vez de ficar surpreendida. Não exatamente, não, disse e mudei de assunto. Tivemos uma noite muito agradável, com Jamie e Lord John a contar histórias de caça e pesca, com comentários a respeito da incrível abundância do interior, enquanto eu cozia meias. Willie e Ian jogaram xadrez. E Ian venceu, para sua evidente satisfação. Sua senhoria bocejou, e ao ver o olhar rígido do pai, tentou tapar a boca tarde demais. Relaxou e, ensonado, sorriu de satisfação. Ele e Ian tinham comido um bolo inteiro de groselha, depois de terem jantado muito bem. Jamie viu e ergueu uma sobrancelha a Ian, que levou a sua senhoria para dormir, com quem dividiria a sua cama no barracão das ervas. Dois a menos, pensei eu, sem olhar para a cama. Mas ainda faltam 3. No momento, o problema delicado da hora de dormir foi resolvido quando me retirei, vestida modestamente, ou pelo menos com a minha camisa de dormir, enquanto Jamie e Lord John jogavam xadrez, bebendo o resto do brandy à luz do fogo da lareira. Lord John sabia jogar xadrez muito melhor do que eu, ou assim deduzi, pelo facto de o jogo ter demorado 1 hora inteira. Jamie normalmente conseguia-me derrotar em 20 minutos. O jogo foi feito em silêncio, na maior parte do tempo, mas de vez em quando eles conversavam. Por fim, Lord John fez uma jogada, recostou-se e espreguiçou-se, como se estivesse a concluir algo. Imagino que não haverá grande perturbação no modo político, aqui no seu refúgio na montanha, perguntou ele casualmente. Olhou para o tabuleiro a pensar. Invejo, Jamie, livre de dificuldades tão tolas que afligem os mercados e o povo das terras baixas. Se a sua vida tem dificuldades, como é sempre o caso, você tem o consolo de saber que as suas lutas são significativas e heroicas. Jamie resmungou brevemente. Ah, sim, muito heroica, com certeza. Presentemente a minha luta mais heroica tem chances de ser com a porca na despensa. Ele fez um gesto com a cabeça na direção da despensa, com uma sobrancelha erguida. Vai mesmo fazer essa jogada? Grace me cerrou os olhos a Jamie e depois olhou para o tabuleiro, observando com os lábios contraídos. Sim, vou, respondeu ele com firmeza. Raios, disse Jamie, e com um sorriso esticou a mão e tombou o seu rei, resignado. Gray riu-se e agarrou na garrafa de brandy. Raios, disse ele por sua vez ao encontrá-la vazia. Jamie riu-se, levantou-se e foi até ao louceiro. Experimente um pouco disto, disse ele. E eu ouvi o gorgolejo musical do líquido a cair no copo. Gray levou o copo ao nariz, inspirou e espirrou fortemente, espalhando gotículas sobre a mesa. Não é vinho, John. Jamie observou com calma. Tem de beber isto, está bem? Não cheirar. Já percebi. Meu Deus, o que é isto? Gray cheirou novamente, com mais cuidado. E bebericou. Engasgou-se, mas engoliu. Credo! Exclamou Jamie. A voz estava rouca. Ele tossiu, pigarreou e colocou o copo na mesa, olhando para ele como se fosse explodir. Não me diga, disse ele. Deixe-me adivinhar. É whisky escocês. Tem 10 anos, mais ou menos. Pode ser que seja, respondeu Jamie, servindo-se de um copo. Bebeu um gole pequeno, buchou o líquido na boca e engoliu, abanando a cabeça. Presentemente é álcool. É só o que posso dizer. Sim, é, concordou Gray, bebendo mais um golinho. E onde é que conseguiu isto? Filo, disse Jamie, com o orgulho modesto de um mestre. Tenho 12 barris desta coisa. Gray ergueu as sobrancelhas ao ouvir isto. Imagino que não pretenda limpar as suas botas com ele. Posso saber o que pretende fazer com 12 barris disto? Jamie riu-se. Comercializá-lo, disse ele. Vendê-lo quando for possível. Já que os impostos e a licença para produzir bebidas é uma das preocupações políticas tolas que não me afetam devido ao nosso isolamento, acrescentou com ironia. Lord John rabujou, bebeu mais um gole e colocou o copo na mesa. Bem, pode muito bem fugir aos impostos, garanto-lhe, já que o agente mais próximo está em Cross Creek, mas não posso dizer-lhe que seja uma prática segura. Posso saber a quem está a vender esta mistura notável? Espero que não seja aos selvagens. Jamie encolheu os ombros. Só quantidades muito pequenas, um cantil ou dois de cada vez, como presente ou permuta. Nada que deixasse um homem bêbado. Muito inteligente. Penso que já deve ter ouvido as histórias. Conversei com um homem que sobreviveu ao massacre em Michilimackinac durante a guerra com os franceses. Ela foi causada, em parte, pelo menos, por uma grande quantidade de bebida que caiu nas mãos de um grande grupo de índios no forte. Também ouvi isso, disse Jamie secamente. Mas estamos em boas graças com os índios próximos daqui. E não são tantos assim. E eu sou cuidadoso, como já lhe disse. Ele bebeu mais um gole e fez uma careta. Acredito que o risco é maior se envenenar um deles do que embriagar uma multidão. Pousou o copo na mesa e mudou de assunto. Tem conhecimento dos boatos em Wilmington de um grupo descontrolado de homens chamado reguladores que aterrorizam o interior e causam problemas com conflitos? Já encontrou algo desta natureza aqui? Jamie riu-se. Aterrorizam o quê? Esquilos? Há o interior, John, e há a região selvagem. Certamente já se apercebeu da falta de habitações na sua viagem para aqui. Sim, notei, concordou Lord John. No entanto, também ouvi boatos a respeito da vossa presença aqui, de que era uma influência para reprimir o crescimento da ilegalidade. Jamie riu-se. Acho que ainda vai levar algum tempo, até haver ilegalidade para eu reprimir, apesar de ter chegado a derrubar um velho agricultor alemão que estava a abusar de uma jovem no moinho no rio. Ele acreditava que ela lhe tinha dado esperanças, o que não era verdade. E eu não consegui convencê-lo do contrário. Mas essa é a minha única tentativa até agora de manter a ordem pública. Gray riu-se e agarrou no rei tombado. Estou aliviado por saber disso. Quer redimir a sua honra com outra partida de xadrez? Afinal, não posso esperar que o mesmo truque funcione duas vezes. Eu virei-me para o lado, de frente para a parede, e olhei para a lenha sem conseguir dormir. A luz do fogo iluminou as marcas em forma de asa do machado, estendendo-se por cada torre de madeira, regulares como ondulações de areia na praia. Tentei ignorar a conversa que estava a ter lugar atrás de mim. Distraí-me com a lembrança de Jamie a acertar nos troncos e a cortar a lenha, de dormir nos seus braços sob o abrigo de uma parede meio queimada, sentindo a casa a ser construída à minha volta, envolvendo-me no calor e na segurança, a personificação permanente do seu abraço. Sentia-me sempre segura e calma com esta visão, mesmo quando estava sozinha na montanha, sabendo que estava protegida pela casa que ele tinha construído para mim. Mas esta noite não estava a funcionar. Deixei-me ficar deitada, tentando perceber o que havia de errado comigo. Ou melhor, não o quê, mas o porquê. Eu sabia agora o que era. Sim, eram ciúmes. De facto, eu estava a sentir ciúmes. Uma emoção que não sentia há anos. E assustei-me ao senti-la agora. Deitei-me de costas e fechei os olhos, tentando afastar o murmúrio da conversa. Lord John fora muito cortês comigo. Mais do que isso, tinha sido inteligente, cuidadoso, na verdade, totalmente charmoso. E ouvi-lo conversar de modo inteligente, cuidadoso e charmoso com Jamie causava-me um nó no estômago e fazia-me cerrar os punhos por baixo da colcha. És uma idiota, disse a mim mesma. Qual é o teu problema? Tentei relaxar, respirando pelo nariz, de olhos fechados. Em parte era Willy, claro. Jamie era muito cuidadoso, mas eu tinha visto a sua expressão quando olhava para o rapaz em momentos distraídos. Todo o seu corpo era assoberbado por uma alegria tímida, orgulho misturado com reserva. E o coração doía-me ao ver aquilo. Ele nunca olharia para Brianna, a sua primogênita, da mesma maneira. Nunca a veria. Ele não tinha culpa, mas ainda assim parecia muito injusto. Ao mesmo tempo, eu não podia ressentir-me com a alegria que ele sentia com o filho. E não me ressentiria, disse a mim mesma com firmeza. O facto de eu sentir saudades ao olhar para o rapaz com aquele rosto forte e bonito, parecido com o da irmã, era simplesmente problema meu. Não tinha nada a ver com Jamie, nem com o Willy, nem com John Gray, que trouxeram o rapaz para aqui. Para quê? Era o que eu pensava desde que recuperara do primeiro choque. Mal eles apareceram. E ainda era o que ocupava a minha mente. O que raio queria o homem? A história a respeito da propriedade na Virgínia podia ser verdade. Ou apenas uma desculpa. Ainda que fosse verdade, era um desvio considerável vir para Fraser's Ridge. Porquê que ele se tinha dado ao trabalho de trazer o rapaz para aqui? E correra muitos riscos. Willy claramente não notara a semelhança, que até mesmo ia notar. Mas e se tivesse percebido? Seria tão importante para Gray mostrar que estava a tratar de uma obrigação de Jamie? Virei-me para o outro lado e abri um olho, observando os dois diante do tabuleiro, ruivo e loiro, concentrados. Gray moveu um peão e recostou-se, passando a mão na nuca, sorrindo para si mesmo enquanto movimentava a peça. Ele era um homem bonito, fino e magro, mas com um rosto forte e bem delineado e uma boca bonita e sensível, que muitas mulheres, sem dúvida, invejariam. Gray era melhor ainda a disfarçar a expressão do que Jamie. Eu ainda não tinha visto um olhar incriminador seu. Já tinha visto um, uma vez, na Jamaica. E não tive dúvidas a respeito dos seus sentimentos por Jamie. Por outro lado, eu também não tinha qualquer dúvida a respeito dos sentimentos de Jamie em relação a isso. O peso no meu peito diminuíra um pouco e eu respirei fundo. Por mais tempo que eles ficassem ali, a beber e a conversar, seria para a minha cama que Jamie viria. Abri as mãos e foi naquele momento, quando passei as palmas das mãos nas minhas coxas, que percebi, chocada, porque é que Lord John me afetava tão fortemente. As minhas unhas tinham marcado as palmas das minhas mãos, uma linha fina de meias luas pulsantes. Durante anos, senti a mesma coisa depois de cada jantar, de cada noite que Frank passava a trabalhar no escritório. Durante anos, passei noites deitada, sozinha, numa cama de casal, desperta no escuro, as unhas afundando-se nas palmas das minhas mãos, esperando que ele voltasse. E ele voltava. Para seu crédito, ele voltava sempre, antes do amanhecer. Às vezes encontrava as minhas costas, numa reprovação fria. Às vezes encontrava um corpo exigente, desafiando-o a recusá-lo, para que provasse a sua inocência com seu corpo. Teste no combate. Na maioria das vezes, ele aceitava o desafio. Mas isso não ajudava nada. Ainda assim, nenhum de nós falava sobre isso à luz do dia. Eu não podia, não tinha o direito. Frank não o fazia. Ele vingava-se. Às vezes passavam-se meses, um ano ou mais até, entre os episódios. E ficávamos em paz, juntos. Mas depois acontecia novamente. Os telefonemas disfarçados, as ausências muito justificadas, o regresso a casa tarde na noite. Nunca nada explícito, como o perfume de outra mulher ou batom na gola. Ele era discreto, mas sempre senti o fantasma de outra mulher, independentemente de quem fosse. Uma mulher sem rosto e sem forma. Eu sabia que não importava quem fosse, havia muitas delas. A única coisa importante era que ela não era eu. E eu permanecia deitada, com os punhos cerrados, as marcas das minhas unhas, uma pequena crucificação. O murmúrio da conversa perto da lareira acesa tinha quase desaparecido. O único som era o arrastar das peças de xadrez em movimento. Está satisfeito? Perguntou Lord John de repente. Jamie parou por um momento. Tenho tudo o que um homem pode querer, disse ele baixinho. Uma casa, um trabalho honrável, a minha esposa ao meu lado, saber que o meu filho está seguro e bem tratado. Depois olhou para Grey. E um bom amigo? Esticou o braço. Agarrou a mão de Lord John e soltou-a. Não quer mais nada. Fechei os olhos, decididamente, e comecei a contar carneiros.